Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje vamos começar no ano de 1998. Precisamente, o ano em que se deu mais uma estreia na Eurovisão, depois de 7 países se terem estreado em 1994. E na altura o festival realizava-se na Irlanda, na República da Irlanda. Pois agora vamos viajar até à Suécia, se a memória não me traiçou, para ouvirmos mais uma música, ou neste caso até mais duas, mas de épocas ou de anos, neste caso, diferentes. Começamos com a estreia da República da Macedónia, no ano de 1998. O tema de Vlado Vladetsky, chamava-se, aliás, Ni Zorizoro. Uma música lindíssima, uma balada, que vamos então escutar nesta edição dos Três da Visão. Vamos também ficar com a estreia da Letónia, que, 2 anos depois da sua estreia, acabaria por vencer o Festival Eurovisão da Canção. A Letónia também se tornou, aliás, a primeira república ex-soviética a vencer o festival. No ano 2000, estreava-se a Letónia, um tema cantado em inglês, chamado My Star, o tema, enfim, bonito também, uma balada, e que marcou então a presença da Letónia na Eurovisão, e esta foi então a sua primeira estreia. Ouvimos então Vlado Vladetsky com este Ni Zorizoro, a música de 1998 que representou a República da Macedónia pela primeira vez no festival Eurovisão da Canção. Já em 2000 foi a vez de assistirmos à estreia da Letónia com o tema My Star. Vamos ouvi-lo? Daqui a pouco vamos fazer mais uma viagem. Stoj me zorizoro, dušmanke, i pušti noć da dagi sokrije. Oči vešto rađat biseri, srce vošto druga ne ljubi. Vino to me vodi do nea, a se podaleku od pameta. Ja smoram da pijam, da se opijam, bez nea da živeam, majko ne moža. Odi majko prašaj kaj ne izinite, al ke ti ja dadat za mene. Ako ja dadat vikni svirači, ako ne mesto kletva po mene zaplači. Ja smoram da pijam, da se opijam, bez nea sam da živeam, majko ne moža. Ja se opijam, bez nea sam da živeam, majko ne moža. Ne zori zoro, pijano oro, so mene zaigra. Thank you. gonna call me, hey dreamer. The stars are watching us so far. Tonight I know I will get there. But wait on the bus ride to my star. But then there are things you just don't know. In spite someone's told you're so cute. You have to ask and I will show. The snow in the summer on so-so. If my star would fall or disappear at all, I will follow my star to the end of my days. And my heart's gonna lead me in so many ways. And if you're gonna join me, I'll be a guide. Baby, never say never. Gonna tell me just calm down. The clouds are walking up so high. This is my chance and I'll invite all the dreamers and lovers to fly, fly. I'm back from the future, life goes on. But still, I remember my promise. You have to ask and I will show. The snow in the summer, oh so, so. Estimado ouvinte, não disse por lapso o nome do intérprete, neste caso o grupo que interpretou este My Star, que representou a Letónia. O grupo foram os Brainstorm. Agora é tempo de nos reportarmos ao ano de 2003, neste caso o ano da próxima estreia. Vamos aqui ouvir uma melodia interpretada por Oleksandr Poloazimov. Representou a Ucrânia. E que bem representou a Ucrânia, Oleksandr Poloazimov. A música chama-se Hasta la Vista. É mais uma balada que vamos aqui ouvir nesta edição do nosso Estágio da Eurovisão. Vamos também ficar com a música The Image of You, mais uma cantada em inglês. E em 2004 foi com esta música que a Albânia estreou. A voz era de Anjeza Shaini. Anjeza Shaini, que eram dos nomes, na altura, bastante famosos da Albânia. Nós aqui vamos ouvir este The Image of You, a música que marcou a estreia da Albânia no Festival Eurovisão da Canção. Baby, so long. Can't you see the signs? I'm yours, you are mine. You are saying goodbye. I know you are. I know you are. Just a cry and a lie to the voice of your heart. The tears in your eyes are so bright as stars. A star is a baby. Baby's so long. A star is a baby. Oh girl, you are so long. You want to go, you say goodbye. You'd like to fly up to the sky, but I don't know. So tell me why. You almost cried. Just tell me why. Hasta la vista. Hasta la vista. How strange the feeling in your soul when love invades your very being. Another me or so I'm told, and life takes on another me. Chegamos assim, estimado ouvinte, ao final de mais um Histórias da Eurovisão. Quero agora deixar-lhe os próximos três nomes, ou os próximos três países, que se estrearam também no ano de 2004. Mais um ano de estreias e de um novo vencedor, a Ucrânia, que levaria pela primeira vez, desde que se tornou uma república ex-soviética, o festival Eurovisão da Canção para Kiev. Vamos aqui ouvir a música, primeiro que tudo, de Marta Roure. O tema chama-se Rugar neste mar e representou pela primeira vez na história Andorra. Também no mesmo ano de 2004, Alexandra e Konstantin acabariam por estrear a Bielorrússia com My Galileo. A música também fez sucesso. Outra música que não ficou atrás, aliás, até fez ainda mais sucesso, foi a música de Zerko Jokimovic com a Ad Orchestra. Aliás, Ad Hoc Orchestra. A música chama-se Lana Moja e fez muito sucesso representando a Sérvia e Montenegro. Esta não era uma república ex-soviética, mas era sim uma república ex-jugoslava. Era, todavia, um motivo de interesse, até porque na altura em que a Sérvia e Montenegro participou pela primeira vez, já se imaginava que os dois, aliás, que o único país, se iria dividir em dois, devido às várias diferenças entre as duas partes do território sérvio-montenegrino. Assim acabaria por acontecer 3 anos mais tarde. Falaremos sobre isso daqui a uns tempos. Por agora, despeço-me, desejando-lhe a continuação de uma ótima noite e dizendo-lhe que, daqui a pouco, chega mais uma edição de Nação Roqueira com Silva Júnior. Da minha parte é tudo. Fique bem, boa noite e até para a semana. kad na te pomislim, bojim se da te opet zavolim. U modre usne zarijem zube, da pravu bol zaboravim. Lane moje ovi dana, više ime tu. Pitam samo da li si sama, ljude koje ne čujem. Lane moje, noćas vreni, nije važno bilo s kim. Nađi nekog nalika.